que não faço ideia do que seja. Encontrei buracos que me fizeram pensar. Um esqueleto fantasma. Dentes. Costelas. Crânio. Sem nada dentro. Nunca tive inteiro. Te quero pela metade. Apenas dentro. Roupas, faixas brancas. Sem saber voltar. Pingos espaços. Cai sem direção. Comida! Bebida, nada que preste! Você, nada que preste! Você, eu esqueço o há pouco e imagino o que vem! Rodas, metal, sólido, sujo, esqueço o que vem, não me interessa! Não! O que sei é ruim. Que eu te não interessa. Fui! Eu... Mas o mal não é tão fundo. Eu vou desse. Dura apenas desse o músculo. Volta ao mundo. Repara como está só. Até a tua própria irmã te abandona. Está parecendo um milagre. Eu sei que... Espero continuar vivendo luz. Faz sempre frio por um mal. Nevigo, o Nishami, o bom mal, o sexy, rei. Volta. Isso. Eu sou o esquecimento e o repouso. Não. Isso. E serve cabano. Anime. Anima. Rojos. Vão. Rojos. Vão. Safônico, voa e zarta.